As notas de 100 ficaram no passado. Agora eu só parto de 200. Você sabe que a gente nunca deixa de luxar, hein? Que nasceu pra luxar, vai luxar a vida toda. Neto LX. Logão de ouro é pouco, saio com as top porque aguento. Eu vou chupar da lova, só tem nota de 200. Logão de ouro é pouco, saio com as top porque aguento. Eu vou chupar da lova, só tem nota de 200. Sou gordinho, e daí? Isso não importa. Eu sou lobo na cama e tenho lobo das notas. Sou gordinho sim, e daí? Isso não importa. Eu sou lobo na cama e tenho lobo das notas. Kika que ganha notinha, kika que ganha notinha. Vai descendo manhinha, vai descendo manhinha. Vai! Kika que ganha notinha, kika que ganha notinha. Vai descendo manhinha. Kika que ganha notinha, kika que ganha notinha. Vai descendo manhinha. Kika que ganha notinha, kika que ganha notinha. Joga embaixo aí, vai. Rodão de ouro é pouco, só eu gosto só porque aguento. Eu vou chupar as luvas, só tem nota de 200. Rodão de ouro é pouco, só eu gosto só porque aguento. Eu vou chupar as luvas, só tem nota de 200. Cordão de ouro é pouco, saio com a top porque aguento. Meu bolso e o porta-luva só tem nota de 200. Cordão de ouro é pouco, saio com a top porque aguento. Meu bolso e o porta-luva só tem nota de 200. Kika que ganha a notinha, kika que ganha a notinha. Vai descendo manhinha, vai descendo manhinha. Kika que ganha a notinha, vai novinha, vai descendo que eu não tô aguentando. Eu vou te dar 200 conto, neguinha. Vai descendo manhinha, vai descendo manhinha. Kika que ganha a notinha, kika que ganha a notinha. Você quer 200, quer 400 ou quer 600? O auxílio LX tá chegando pra você, neguinha. Eu vou te dar o iPhone 12, esse ano melhor.